estacionamento 3 nono da presente no direto Brito, está no centro Recife, o 95 Uni, é o térmico 1325. Boa, Brito da presente, 1251, 3325, chamada 63 nono. Eco Delta, prossiga. Eco Delta, ciente, vai de manos para compra. Eco Delta, confirme enquanto as meninas eram sobre o ar. Eco Delta na escuta do sol? Como é que Eco Delta confirma quantas minis irá sobrevoar? Toma 013. 2000 pés, QNH 013. Como é que é com Deus? Eco Delta autorizado sobrevoo local, 1000 pés, corredor é Shedder, colapso no site, curva à direita, transponder 0125, controle 120.8. Eco Delta, operacionamento táxi, chame torre, frequência 1.8.95, altímetro 1.0.3. Sete, frequência livre, Marinha 5053. São 3198, bom dia, autorizado chegada a mar e descer o nível de voo 050. Azul 4207, bom dia. Chegada bom, filha espera 4000 pés, que nega 1013. 1013, 4207 da Azul, agora na proa de bom. 4000 da presente ou 4207 da Azul? Afirmativo. Obrigado, 4000. Marque Eco deu autorizado acionamento, chama para o táxi. Pushback, estacionamento, Golão 983 no posição 5. Golão 983, autorizado, puxa estacionamento, reporte para táxi. Autorizado, chama táxi, 983. Azul 4207, redução para 2,10 nós, número 2 na aproximação. Golão 260, autorizado de sinal LS, reporte estabilizado. Eu e LS, vai reportar o estado do Golão 260. 140, ciente da informação, novembro. Azul 4207, desce para 2000 pés, QNH 1903, redução para 1909. Para 2000 pés, 1903, 4207 da Azul. Agora reduzindo 1980 para 207. Para 3198, desça para 3000 pés, QNH 1903, redução para 2109. Né, 6140, cotejamento correto, reporte nosso para posicionamento. Para o táxi 1983 da Gol, POB 151, 3 horas e 30, Galeão. 1983, autorizado o táxi até o ponto de espera, via parte 1, no Índia Alfa, no ponto de espera, chame e frequência 1918.95, altímetro 1093. Bate o Indy Alpha no ponto de 295, obrigado, bom dia. É 23. Salvador, bom dia, 1983, ponte espera próxima. 1983, autorizado a olhar e decolar, pista 1-0, vento 090 graus com 15 nós. Trinde decola do 1-0, gol 983. Mike Eco Delta, confirmando para tu. Tente, o Mike Eco Delta passa um check em equipamento rádio, a transmissão ininteligível. De autorizado, táxi, aporte o ponto de espera, faça um check no equipamento rádio aqui, clareza 2. Livre o táxi, o Mike Eco Delta, livre táxi, aposta um ponto de espera, e fazendo um check no equipamento rádio, ok? Complexo final, Sony Torre, 1895. 1895, gol 260, pode. Azul 4207, reduza para 1709, segue tráfego a 6 milhas, um Boeing 738, está autorizado para a linha, aporte estabilizado. Ok, vai reportar estabilizado, reduzindo o 4207, agora 1509. Boa 1983, decolada aos 30, controle agora 120.8, boa viagem. Controle 208, obrigado, bom dia. Torre, bom dia, o gol no 260 no marcador, avistando, baixou e travou. Gol no 260, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 1-0, vento é de 090 graus com 1-8 nós, o ajuste é 1-0, 1-3. Livre pouso na 1-0, gol no 260. Mike, Eco deu autorizado a alinhar cabeceiro no 7, reporte pronto. Rui LS, o 4207 Azul. Azul 4207, complexo final, semi torre 11895. 11895, 4207 Azul. Tá 3198, despara 2000 pés, livre LS, pode estabilizar. Portal tá 3198, 2000. Por externo. Azul 4207, continue a aproximação, é o número 2 para pouso. Ajuste 10-13. 10-13, 4207 da Azul, na sua escolha. Mais Eco Delta, mantenha a posição, guardando instruções, ok? Tem tráfego já na aproximação, pouso na 10, já tá, já passou o marcador externo. Uno 260 no solo 33, direita, solo 121, decimal 9. 21, decimal 9, Uno 260. Azul 4207, autorizado pouso pistão 10. Vento 100 graus com 21 nós, check trem. Baixado e travado, 4207 da Azul. Ciente, livre pouso 10. Táxi via Alfa Juliette para o gate 08 do Pátio Pessoal. Alfa Juliette com 08, gol no 260. Uno 40, pronto para puxar estacionamento? Venha Uno 40, livre puxa estacionar, pode para táxi. Liga para 3000 pés, que é legal, 013. Mike Eco Delta, atento às três turbulências em Praia da Azul, tem livre decolagem, pistão 17, vento 090 graus com 18 nós, reporte fora do solo. Praia da Azul, Azul 4207. Por 3198. Na 3198, complexo final, chame torre, 1198. 3195. 35, direita, solo, 121, décimo 9. 219, até mais. Visual, obrigado. 260. Gol 1983, Chame Centro Recife, 125, União Térmica, 13325. 251, 3325, tenha um bom dia. 2 a 3198, passa na esquerda, baixar checado. Sente 3198, continue a aproximação, guarda na pista livre, forma o tráfego, decolando a pista 17, você costa 76. Em exceção no meu pé, está afastando o setor sul, sem interferir com a aproximação. Tá, 3198. Autorizado pouso, pista 10, vento 090 graus, com 162 de nós, o ajuste 10 no 3, cheque o trem. Trem baixado, checado, e livre pouso, tá 3198. Mike, Eco Delta, decolado 37, corredor Axé, controle 120, decimal 8. 1208, Mike, Eco Delta. Outro 207, fomos que seu ao 01, não irá aguardar o Airbus 318 da Avianca à sua frente, iniciar o táxi. Você que vai aguardar o colega da Avianca, pode, gate 1207, obrigado. Táxi do Senhor 6, 140, 40, com 230, não quer nada. Senhor alternativa, 6140. 6140, autorizado táxi até o ponto de espera via Índia Alfa, um ponto de espera chama Tour e frequência 1118, decimal 95, altímetro 1093. Táxi, 1140, faça o check do equipamento rádio, está muito baixa a transmissão, ok? Não estou conseguindo escutar o seu cotejamento. Bom dia, mantenha as condições visuais, que é negama 015. Reporte visual com o local de pouso. Ativo, reportar, então só eu sobrevoo o mate de vídeo. Então, para da barra, de lá para você. Teste, vai ter a pressão. O GM 140 na escuta? Já pode usar. Por gentileza, repita o alternativo aqui, o som aqui no copiou. Não deu para entender, comandante. Faça um cheque no rádio, está muito baixo. Certa, bravo, devolveu, foco. Ah, Recife, agora sim, copiei. É 6140, autorizado já em manter cabeceira no zero. Tá 3198 no solo 40, direita, solo 121, décimo 9. 319, solo, tá 3198. Da 3198, autorizado táxi via Alfa Juliette para o gate 02 no pátio principal. Alfa Juliette 02, da 3198. Da 3896, desce para 2000 pés, livre LS, porta estabilizada. Descendo para 300 mil metros, reporta aéreo desligado, 300 mil. O Chinem 140 autorizado decolagem, pistão 10, vento 100 graus com 17 nós. Decolagem 10, vento O Chinem 140 decolado aos 42, controle 120 decimal 8. O Chinem 140, bom dia, contato radar, suba para o nível 250, vou direto para o campo. Só preso de Macem, com um tráfego 12 horas a 10 milhas, um helicóptero Sierra, um Serra 76, mantendo 1000 pés. Só 3896, tráfego 12 horas a 8 milhas, um helicóptero 1000 pés não interfere na aproximação. ATM Dana 3896, programa 2736. Prossiga. Sente mais que Delta, frequência livre.